chama Recife 1251, no alternando 3325. Recife 1-3325. No localizador, né? 32. Você é 6326, completa a final LS, chama Torre 1186, bom pouso. 76, obrigado. Torre, boa tarde, chané 6326. Chané 6326, continua essa aproximação, cheque transbus, após passar no marcador externo. Reportará. Delta, Juliette, perdão. Apoio Romeu, Juliette Delta, no solo azul 2, e piso pela direita, chame o solo, 1219. 1219, Juliette Delta. Romeu, Juliette Delta, sobre a rota de alfa, informe fácil e gate que deseja isso. Juliette, autorizado táxi Alfa, Juliette, Fácil 1, reporte antes da Lima. Batango, eu tô lhe matando na escuta? Tá na escuta, senhor. Chame controle frequência 120.8. 120.8, camarada, tá lhe matando. Tá lhe matando, prossiga. Tá aqui através do pedaço de Interlagos. Vai permanecer aqui para um exercício de escola. 6326. Lago, vai manter aqui o setor para fazer um treinamento. Ok. 5627, agora de cópia. Ghost Mike Alpha, prossiga. Juliette Delta, autorizado a ingressar na Lima, Mike, reporte na Quebec para cruzamento 1735. 25. Afirmativo. 3154, desce para 2 mil pés, ajuste 1012, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, 1012, parece que está. Abatango Lima, Quilo Zulu, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, ajuste no 012 na chegada ponte. 118.6. 326, no sala Zulu 6, livre fixo pela direita, chega sala 1219. Pegando lá. Oceanetic 314, qualquer dente, send to flight level 050, Mario Arrival. Flight level 050, Mario Arrival, Oceanetic. No 735, repórter levando pista. Repórter livrado, direto. Quilo Tango Romeu, desça com referências visuais, frequência limpa. Cruzou a frequência limpa. A frequência livre, Juliette, Juliette dentro. Alfa Vitor Juliette, autocópia. Alfa Vitor Juliette, autorizado Salvador, Salvador, a mil pés, corredor 7, estão 7, curva direita, controle 120, decima 8, transponda 0151. Tap. Straight ahead, 3 tap, 0863, 14. Contagiamento correto para saneamento e teto chame torre 118.6. Autocópia. Autocópia, trip 5627. Trip 5627, autorizado Aracaju, nível de voo 150. Pista 10, curva de esquerda, saída Purca, Djalma, Pajalma, direto Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5057. Autorizado 150 para Aracaju, decola 10, curva esquerda, saída Punca, Jama, pós direto, 128, controle 5057, transponder, trip 5627, chamará para puxa, acionamento, parte estranha. Trip 5627, contagiamento correto, vamos voltar a possível acionamento. Papatango Romeu, Papatango. Autorizado Salvador, Salvador, para mil pés, pelo corredor Axé. Pistão no 7, curva direita. Controle 120, decimal 8, transponder 0141. 4462, achando a identificação, desce pro 1050 na chegada Mari. Sinal 6. Capitão Bravo, que Luiz, que deixa com referência de usuários, reporta livrando 2.500 pés. Trulho, família Bravo. Família Bravo, prossiga. Vai permanecer nesse local aqui durante 5 minutos sem interferir na final da 1-0. Família Bravo, nós temos um TAN 3154 na final da 1-0. Se mantiver e não interferir... Poderia confirmar a informação, senhora? Família Bravo, confirma a sua intenção, é pousar na CA Novembro, CA Novembro? Não, negativo, sobrevoo aqui nessa região, sem interferir na final da 1-0. Ok, nessa região eu só vou interferir, ok? Estou com a Airbus à sua esquerda e a cauda, próximo no LS, próximo marcador externo. Na presente, nós vamos curvar à direita, tomar a proa do litoral e na sequência a gente retorna para o sobrevoo nessa localidade, ok? Ok, tomando a proa do litoral e prosseguindo posteriormente, graças. Nada, está 3154 na escuta, tu? 3154, passando agora, trem baixo travado, final da 1-0. Estimativo, nós temos um Robson, 44 a sua direita, tomando a proa do litoral para interceptar o corredor Axé. Está livre o pouso, checa o trem, 110 com 10. Ok, trem de pouso baixo travado, ciência do tráfego, livre pouso, pista na 0, 3154. Livre o táxi, o meu papatango chama ingresso no 7. Oxa, né, 63 no 4, 10 para 2 mil pés, um ajuste, correction, oxa, né, 6314, 72,000 feet, and 8102, report established. 2 mil pés, 1012, vai reportar estabilizado, oxa, né, 63 no 4. Golf, Mike Alfa, boa tarde, número 3, para a cópia. O Tango Índia Brava já está visual com o TAM, vai prosseguir para o ponto sem interferir com o mesmo e sem prejudicá-lo, ok? Ok, o senhor vai fazer uma nova chamada em 120.8. O controle solicitou que informasse por que ter livrado a frequência do controle e sintonizado essa frequência, ok? Faça 120.8 e informe a situação para o controle. Daniel, 320. Para Brasília, Viamper do Lugo no 7, decola com curva direita, Arbor, Elefa. 1208 ao controle, 5046 transponder. Agora 6321 com o treinamento para resto, estamos pronto para possível disparamento. Reportaremos. Índia Novembro Elfa, quanto cópia? Índia Bravo, abandone a setor da paralela, foi para o litoral sul. Voando para o litoral sul, também Índia Bravo. Esquerda. Controle 120.8, transponder 0171. Cidade fazer o cruzamento, prosseguir para o CIA. Autorizado, também é Bravo. Bravo. Cruzamento correto para acionamento e táxi Sami Torre 118.6. Tango Índia Brava, tu és? Tango Golf, Mike Alpha. Golf, Mike Alpha, base de cópia. Salvador, muito boa tarde, é o Azul 4065 com a informação passada, autorização Campinas, nível 340. Azul 4065, quanto cópia? Prossiga. Azul 4065, autorizado Campinas, nível 340. Fiscal 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, Ingrid intercepta, Ampezu 16. Controle 120, decima 8, transponder 5004. Tem uma pipa bem na reta. Ok, senta. Obrigado. Nada. 340, saída, recorda aberto, curva direita, saída da El. Até bridge, bridge, eu perco o ano meia. O controle 127, uma 8, transponda 5704. Azul 4065, transponda 5004, chamamos o nome para puxar estacionamento. Camarada, puxar estacionamento, 4065. Alô, Salvador, uma boa tarde, a 3154, livrou na época, tudo. Tá 3154, autorizado ingressar na Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette para 09, que é 304. Golf Mike Alfa, ponto cópia. Golf Mike Alfa, autorizado Guanambi, a nível de voo 100, pista 17, curva direita, saída árvore após árvore, direto Guanambi. Controle 120, decimal 8, transponda 5525. O Tami de Abraão já avisou com o lugar de pouso. Acionamento e táxi, sistema de torre 118, decimal 6. Mike Alfa, boa tarde, livre acionamento, chame para o táxi, o altímetro 012. Prossiga. Pode manter high speed na aproximação? Cruzado, azul 4462. Em 902 eu não compreendi o destino, tá acionado no parto do Gaia, qual é o destino? Ok, está autorizado decolagem com proa norte, o vento 120 graus, 12 de nós, o altímetro 1012. Aciona o transponder padrão 0102, reporte para o do solo, Guardião 02. 27 para 2010, ajuste no 02, estabilidade ILS, reporta estabilizado. 677, decola 10, curva direita, saída da Euleda e Ilhéus. O controle opera em 119, confirmando 1208, aciona 5021 no cotejo. Então, 3217, aciona a identificação, desce para 050 na chegada bom. Torre Salvador, cordial, boa tarde, Oxa Neve 6314. Oxané 6314, boa tarde, reporte passando externo, baixado travado, forma de 4 da PM, decolando à esquerda do eixo de aproximação com proa norte, ok? Não interfere nessa posição. Gente, Oxané 6314. Fala de forma, Guardião 02. Guardião 02, Reinaldo 2 a bordo, chame agora o controle 120, decimal 8, bom voo até o regresso, Guardião 02. 08, até o retorno, abraço. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Decolando de Salvador, com Pro Norte, intenção agora Pro Oeste, para seguir para pouso no segundo distrito naval, sem interferir com o ILS, Guardião 02. Guardião 02, mantendo os pés visuais, 500 pés. Reporta visual, colocar o... Reporta a visual, Guardião. Aguardo para a decolagem, Alfa Victor Juliette. 63 no 4, tá livre pouso não no 0, QNH 10, 12, o vento 120 graus com uma dezena de nós. Autorizado pouso não no 0, o 63 no 4. Autorizado, siga como número 2 no ponto de espera do pátio, é o número 3 para a decolagem da 17, ok? Alfa Vitor Juliette, atento à esteira da Avianca, está livre decolagem na 17, o vento 110 graus, 9 nós. Comentando Lima, quilos do Lu, em qual posição é indicada? Condições de aumentar para 200, Lima, quilos do Lu. Aumente para 2009. Deixa a 63 no 4, seu solo aos 33, libera a direita, chama o solo 129, bom dia. 129 agora. Faz o 4462, completa o final LS, chama a torre 186. 186, boa, só 4462. O Salvador é o Xané 63 no 4. O Xané 63 no 4, consegue taxi Alfa, reporta antes da taxi 6, Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Juliette decolou aos 3-4, controle em 120, decimal 8, bom voo e até a próxima. Controle 120, decimal 8, RMB Juliette. Controle Salvador, boa tarde, é o Tapatanga, RMB Juliette, decolada 117. Alfa Vitor Juliette, mantém as condições visuais, no meu pé, corredor externo, porta fora da barra. Mantém as condições visuais, no meu pé, porta fora da barra, no meu pé. Tarde avistado, livre pouso na 10, o altímetro no 0, no 2, e o vento 1, 10 graus com 9 graus, autorizado pouso na 10. Livre pouso na 10 com 1012, azul 4462. Gente, guardamos as duas frequências livres. Tuner 6314 vai prosseguir via Juliette para o portão 05. Juliette para 05, Tuner 6314. Salvador, Lima, Kilo, Zulu, chame frequência 1198. Lima, Kilo, Zulu, como me recebe? 7 Lima Kilo Zulu, retorne a frequência 1208. Lima Kilo Zulu, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, está autorizado a ILS, reporte estabilizado. Golfo Mike Alpha está pronto para decolagem, confirme. Ok, Golfo Mike Alpha tenta a esteira do Embraer. O vento é 1,00 graus, uma dúzia de nós. Está autorizada a decolagem da 1,7. Golfo Mike Alpha. Comeu para Patango após o Cessna 310, ali mantém 1,7. Azul 4462, no solo 37, a livrar à direita, chame o solo em 121.9. 209, livrando, quando batendo. Azul 4462, prossegue táxi via Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette, portão 03. Mike Alpha decolou aos 38, chama o controle em 120.8 e tenha uma boa tarde. Golf Mike Alpha 208, muito grato, uma boa tarde. Decola pistão 10 com curva direita, saída da Euleta Ilhéus. Controle Salvador, operem 120.8, aciona 5036 no transponder potência. Mike Alpha, não recebe seu transponder. De novo. Outra vez. 5036. E quanto de por gentileza a saída? Matheus, aguarde o número de transporte. 060 para 50, o 32 da peste. O TAM 3207 desce para 3000 pés, ajusta no 0,02 e reduz para 2,009. Sendo copiado no 649, observe o Embraer da Zoom ingressando no portão 03 após o mesmo, coordene com a equipe de solo, livre posicionado no 02, subindo para o táxi. O decolou aos 4-0, controle em 120.8, bom dia. Chamaram o controle 120.8, como é o passado? Confirmando, o balizador não encontra o seu solo. Oi, Salvador do Papatango, Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, confirma pousará na 1-7? 1-0, irmão. Ok, complete a aproximação, guarde pista livre então. Lima, Kilo Zulu.